Ajudar quem merece. Esse é o tema do programa. A ler a matéria do LinkedIn antes de falar qualquer coisa. Tá bom, Bimala? Vamos lá ler. Vamos ler. Cadê? Está aqui no WhatsApp. Milionários pedem aumento em seus impostos para combater crise. Isso é novidade. Milionários pedem aumento em seus impostos para combater crise. Cerca de 80 milionários dos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Nova Zelândia, Canadá e Holanda assinaram uma carta pedindo aos governos que aumentem os impostos cobrados deles e dos mais ricos do mundo para combater os efeitos da pandemia. Chamado de Milionários pela Humanidade, o grupo inclui herdeiros como Abigail e Tim Disney e o cofundador da marca de sorvetes Bean & Jerry's, o Jerry Greenfield. A coalizão alertou que a crise pode durar décadas e levar 500 milhões de pessoas à pobreza. A lista não inclui nenhum nome do Brasil, onde o número de milionários cresceu 7% e alcançou 199 mil pessoas no ano passado. Bom, por aí você vê que existem pessoas boas no mundo inteiro e que querem ajudar. Mas mesmo para a gente ajudar alguém, nós temos que saber como fazer isso. Porque, como diz o ditado, de boas intenções, o inferno está cada vez mais cheio. E sempre tem lugar para mais um, né, Bima? Tá, vamos a um exemplo prático que acontece todas as horas nas ruas do mundo. Alguém vem com o carro e causa um acidente que fere várias pessoas. Na hora, todo mundo fica assustado e quer ajudar. E sem saber como fazer isso, vai lá e tenta levantar o acidentado. E o que acontece? Piora a situação da pessoa acidentada, que acaba sofrendo mais ainda. Da mesma forma, se a gente não souber quem ajudar e como ajudar, nós vamos piorar a situação das pessoas. E pior que isso, vamos piorar a nossa situação também. No exemplo da pessoa acidentada, alguém foi com a maior boa vontade de ajudar, mas o que aconteceu? Aconteceu que essa ajuda piorou a situação dela, e por isso a pessoa que tentou ajudar foi punida pela lei, por agravar a situação da pessoa que estava sofrendo. Moral da história: temos que fazer o bem. Temos que ajudar o mundo e as pessoas, mas temos que aprender como fazer isso, senão poderemos piorar a situação das pessoas e do mundo, e ainda seremos punidos pela lei de Deus. É isso mesmo. Quem pode ajudar e não ajuda é punido pelas leis de Deus, e quem ajuda de forma errada também é punido pelas leis de Deus. O certo é todo mundo abandonar essas ideias loucas inventadas pelos homens ou pela nossa mente e se render a Deus. Mas se a pessoa não quer fazer isso, então ela deve não só pensar nela e fazer como esses milionários, tentar ajudar alguém. E a única opção para se dar bem e ajudar os outros e o mundo é ajudar a pessoa certa e de forma correta. A próxima pergunta é: como vou saber quem merece ser ajudado e quem não merece? Todas essas respostas Deus falou pessoalmente em seu livro, o Bhagavad Gita Como Ele É, há mais de 5 mil anos. E o autor desse livro, Gita, é o próprio Deus em pessoa. Krishna fala que a caridade executada em lugar impuro, em hora imprópria e feita a pessoas indignas ou sem a devida atenção e respeito, disse que está no modo da ignorância. E o cultivo da ignorância, como fala o Sri Isha Upanishad, dá um resultado diferente. Ou seja, esse tipo de caridade manda para o inferno quem dá e quem recebe. Mas aí a pessoa pode falar que não entendeu muito bem. É, realmente é difícil, né, entender Krishna. É por isso, né? Por isso que temos que ouvir o representante de Deus. Ele explica. É, Krishna fala. É isso mesmo, Bimala. Krishna fala e Prabhupada explica. E aí a gente entende. Prabhupada explica que aqui, nesse verso citado, né, falado, não se incentivam contribuições feitas a alguém que se entrega a bebidas. É a droga do arco. Então, esses milionários aí já estão fazendo a caridade ou ajuda às pessoas erradas. Porque a maioria dos governantes são viciados em arco. É, eles... E ainda promovem e concordam com a venda desse maldito veneno, o vinho, o arco. É. Os devotos dizem que o vinho é o néctar dos demônios, né? Tá, nem todos os governantes são alcoólatras, vai. Mas tem mais. É, não, só começou a explicação. Prabhupada explica que também não se deve dar contribuições para quem se entrega às drogas e jogos de azar. Vishnu, aí pegou todo mundo, né? Porque, é, a droga do café conta, a droga do guaraná conta, a droga do chá conta, a droga do cigarro conta, a droga da maconha conta, aí não escapa nenhum, né? Não escapa nenhum, só se for algum devoto que se elegeu aí, né? É, já ouviu falar que tem devotos que conseguiram entrar na política aí, tudo bem, aí esse aí escapa, né? Então esse aí escapa, mas se não, Vishnu, aí já pegou todo mundo, Bimala. É, não toma arco. E se ele não se envolve com a droga do arco, não se envolve com drogas e jogos de azar, poxa, aí só que escapa o devoto mesmo. Bom, a intenção de ajudar é boa, mas como diz o ditado, de boas intenções o inferno está cada vez mais cheio. E sempre cabe mais um. E depois outra, dar dinheiro aos governantes, a gente já sabe o que acontece, né? Os sábios dizem que nunca devemos confiar em políticos, animal de chifre e mulher. O mundo está assim porque os governantes não obedecem às leis de Deus, nem seguem os planos e orientações de Deus. Então, baseado nesse conhecimento, posso garantir para todo mundo que está ouvindo que dar mais dinheiro aos governos só vai piorar a situação mundial. Com mais dinheiro, os governos vão produzir mais pecados. E mais pecados são sinônimos de mais sofrimentos. Prabhupada explica aqui que tal caridade ou dar dinheiro para esse tipo de pessoas não é benéfico. Pelo contrário, é um estímulo para os pecadores. Tá, já vou terminar dizendo que quem merece, né? Quem merece receber caridade ou dinheiro? Na verdade, eu vou ler exatamente o que está no Gita, sem tirar nem pôr. A consciência de Krishna é uma bênção para a humanidade. O Senhor Chaitanya foi apreciado por Rupa Goswami como o homem mais munificentemente caridoso, porque distribuiu liberalmente o amor por Deus, Krishna, que é muito difícil de se obter. Logo, se alguém dá alguma quantia de seu dinheiro aos devotos envolvidos na distribuição da consciência de Krishna, essa caridade, feita para que se difunda a consciência de Krishna, é a maior caridade do mundo e a mais benéfica também, né? Só para completar, Bimala, a única coisa capaz de solucionar todos os problemas do mundo é a consciência de Krishna. Então, os milionários pela humanidade e quem quer ajudar a salvar o mundo e todas as pessoas do mundo devem dar dinheiro aos devotos de Deus, os Hare Krishnas, e não aos governos, que são os criadores do problema. Eles querem ajudar quem cria problemas, Bima, e não quem soluciona os problemas. É, fazer o quê, né? Todo mundo é livre para acertar ou errar. Tá, todo conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é, que a gente vai continuar lendo daqui a pouquinho, tá? Antes eu queria falar o seguinte. Vamos falar sobre a live extra que nós fizemos ontem. Não é para falar agora. Tá. Falar o que a gente vai fazer no programa. É exatamente o que eu estou falando, Bimala, mas a live fala depois. Tá. Tá bom, sim senhora. Então vamos ler o Shrimadbhagavatam, vamos ler o livro Krishna. Se der tempo, né? Se eu não falar demais. O culpado sou eu sempre. Tá combinado. Então tá combinado. Bom, gente boa, na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho do Bhagavad Gita, como ele é. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Estamos lendo o Bhagavad Gita como ele é, traduzido por Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. E você que não tem o Bhagavad Gita em casa, é muito simples. É só entrar no nosso site krishnafm.com.br, que na segunda linha está passando o link Livros Grátis, onde você encontra três opções do Bhagavad Gita em português. Com certeza uma das três dá certinho na sua tela. Se não der, fale com a gente. Dúvidas, perguntas, fale com a gente. Programa responde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Estamos lendo o capítulo 11, A Forma Universal. E hoje vamos tentar cantar o verso 5. Shri Bhagavan Uvacha Pashyame Partarupani Shatashota Sahasrasha Nana Vidani Divyani Nana Varnakritini Cha. Enrolei aqui, deu uma engasgada no final. Tá bom, Bima, só que manda. Eu falei, nós vamos tentar cantar, Bimala. Não falei, nós vamos cantar esse verso. Tá bom, sim, senhor. Não, a senhora tem razão. Shri Bhagavan Vacha Pashyame Partarupani Shatashota Sahasrasha Nanavidani Divyani Nanavarnakritini Cha. Tá bom assim? Tá. Quebra o galho, né? Tradução, palavra por palavra, Shri Bhagavan Vacha, a Suprema Personalidade de Deus disse, Pashya, simplesmente olhe, me, minhas, Parta, ó filho de Prita, Rupani, formas, Shatasha, centenas, Ata, também, Sahasrasha, milhares, Nanavidani, variadas, Divyani, divinas, Nana, variadas, Varna, coloridas, Akritini, formas, Cha, também. Tradução completa. O bem-aventurado Senhor disse, meu querido Arjun, ó filho de Prita, olhe agora minhas opulências, centenas de milhares de formas divinas variadas, multicoloridas como o mar. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabano Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Vaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare. Que história que esse alarme aí, Bimala, esse despertador aí. Ah, o culpado sou eu que devia ter desligado. Você põe o alarme, eu que tenho que desligar. Não, só tem razão. Não. Não está mais aqui quem achou ruim, não, quem falou. É demais. Você põe o alarme e eu tenho que desligar. Nossa, não é fácil, não. E eu esqueci e eu sou culpado. Para variar, né? Eu sou o culpado. Tá, onde eu tô, onde eu tava aqui, eu até me perdi aqui. Ah! Shri Bhagavan Vacha Pashame Partarupani. Aí, outro! Nossa, não é fácil, não. Você pôs um alarme em cada um. Nossa, não é fácil, não. Tá. Shri Bhagavan Vacha Pashame Partarupani Shatashota Sahasrasha Nana vidani divyani, nana varna kritini cha. O bem-aventurado Senhor disse: Meu querido Arjun, ó filho de Prita, olhe agora minhas opulências, centenas e milhares de formas divinas variadas, multicoloridas como o mar. Então Arjun queria ver Krishna em sua forma universal, que embora seja uma forma transcendental, manifesta-se unicamente para a manifestação cósmica e está, portanto, sujeita ao tempo temporário desta natureza material. Como a natureza material é manifesta e imanifesta, similarmente esta forma universal de Krishna é manifesta e imanifesta. Ela não está eternamente situada no céu transcendental como as demais formas de Krishna. É porque esta forma está dentro das 10 paredes do universo. Quanto ao devoto, ele não tem anseios de ver a forma universal, mas porque Arjun queria ver Krishna desta maneira, Krishna revela esta forma. Não é possível que um homem ordinário veja esta forma universal. Krishna tem que dar o poder à pessoa para ela ver. É, tem que dar os olhos de ver, senão... E mesmo é uma forma que só é manifestada dentro do universo. É, também já falo, né? A forma universal, né, Bimala? Tá, já parei de falar. É, lê mais e fala menos. Tá, sim, senhora, não vou falar menos para poder falar lá da live, tá? Bom, gente boa, todo conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é. Não é qualquer Bhagavad Gita, é o Bhagavad Gita como ele é. traduzido por Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. É muito simples, você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. Já falei, você pode ler na tela ou baixar. E tem em áudio também, você procura ali, ó. Procura, vai descendo aí que você acha Gita, Bhagavad Gita ou Gita no YouTube, em áudio, declamado. É muito legal, ficou muito legal, tipo uma novelinha. Tá, e o próximo link é o link Livros de Prabhupada, onde você encontra esse livro via correio para todo o Brasil. Já cliquei aqui, já apareceu o Shrima Bhagavatam, primeiro canto, volume 1, primeiro canto, volume 2, volume 3, depois aparece aqui o Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, volumes 1, 2 e 3, depois vem a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo esse conhecimento vivido na prática. E agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18981715751. O que mais? Ah, é verdade. Se você descer mais 3 ou 4 livros, você encontra aí o Bhagavad Gita, como ele é, edição normal. Esse aí já você encomenda também, viu? Encomenda. Isso aí você dá de presente, empresta, aluga, vende. Ou então, dia 25, você esquece por aí e compartilha conhecimento. Ilumina as pessoas. É, ajuda a iluminar as pessoas do mundo, para não fazer essas presepadas aí. Dar dinheiro para quem não merece, incentivar o pecador a pecar. Tá, já parei de falar, já era para ter parado. Tá, sim senhora, já parei. Posso falar da live? Posso. Muito obrigado, hein? Ah, mas não vou falar muito não. Não, é rapidinho, vou falar rapidinho. É, nós fizemos, deu tempo, né? Nós fizemos uma live extra aí, ó. Lá no outro perfil, né? Lá no Nayana, Nayana Hare Krishna, no perfil Nayana Hare Krishna, né? Felizmente ali não, o Facebook não obrigou a gente a pôr esse nome de carne, né, Bimala? É, não, no, as outras lives a gente faz no Danilo Hare Krishna, o Danilo. É, não é fácil não, fui obrigado a colocar, tá gente? Fui obrigado a colocar Danilo Hare Krishna, não deixou colocar Nayana, mas nesse aqui, acho que passou batido. A máquina, né, o robozinho não pegou a gente por enquanto, então tá Nayana Hare Krishna. Foi nesse perfil que nós fizemos a live extra. Não, eu queria falar o seguinte, agradecer, né, as pessoas que fizeram companhia para nós na live, né, no momento aqui que nós estamos olhando. É, já tiveram 203 visualizações. Tá, mas o importante é o seguinte, o importante é isso aqui, ó. O Nagal lá escreveu, foi 11h30, começamos 11h30 da noite, tá? É, o Nagal tá lá no Japão, não sei que horas que bateu lá, mas ele escreveu: Hare Krishna, muito boa iniciativa, obrigado gente boa pelo incentivo, consegui recitar as 16 voltas do Mahamantra Hare Krishna no Rosário. Não, tô falando para explicar para todo mundo entender. É, dia 14/7, pela primeira vez eu consegui, não foi fácil, né? Não é fácil, é o maior de todos os sacrifícios, né, gente boa. Comecei às 5 horas e terminei às 22h40. Será que é 5 horas da tarde ou 5 horas da manhã, Bima? Deve ser às 5 horas da manhã, porque ele colocou às 22h40, então deve ser às 5 mesmo da manhã, depois ele vai confirmar com a gente. É, porque é difícil no começo, a pessoa não tem velocidade, né? Então, a velocidade vem com o tempo, né? E ele não está, assim, com toda essa prática, né? De cantar 16 voltas do Mahamantra Hare Krishna no Rosário, de 108 contas, ah, meu amigo. No começo é difícil, demora muito mesmo. Eu recitava por parte. Ah, tá, ele começou às 5 da manhã então mesmo. Recitava por parte. E ainda não consigo de uma só vez. Ah, é difícil ver quem faz de uma vez só. Quem canta as 16 voltas no Ocidente, né? Quem canta 16 voltas de uma vez só. Obrigado pelas instruções via Rádio Krishna FM. Obrigado você, gente boa, pela audiência. Vamos agradecer também outros que participam. Vou falar o nome de quem fez companhia para nós na live lá, Bima. É que o Juarez Carlos fala: sempre ouvi a voz de Lótus através do rádio, hoje se manifestando diante de mim através da live, Live Kripa. É Néctar, aceite minhas humildes reverências, por favor, aceite as nossas também, gente boa. Quem mais? Ah, o Gilmar, Gilmar, gente, Gilmar fez uma festa lá, ficou botando positivo, coraçãozinho, nossa, fez, parecia virada de ano, parecia fogo, né? Um abração, Gilmar, rade, rade. A Sueli também, a Sueli Furtado, Juarez, já falei. Vou olhar aqui, falar o nome das pessoas, Bima. Krishna Balarama, Arada, que cruz pesada. O Goura Chandra, Geise Maria, o Nagal, Sueli Juarez, tá, o Tati Weng, o Falcon, o Rafael, o Júnior, o Chopinil, o Carlos Alberto, a Nana, Chamol, Gilmar, Ekeshwari, nossa, Vishnu, que nome, Ekeshwa, não sei se tem acento ou não, Ekeshwariru Kimini, o Subash, o Bodhanatato, meu irmão espiritual, Bodhanatato, e o Kakulosano, né? Muito obrigado a todos aí por compartilhar, por curtir e por fazer companhia para a gente. Se der tempo, quando der tempo e a Bímola deixar, a gente vai fazer mais. Sempre à noite, né? Sempre à noite. Tá, já parei de falar, o que mais que eu ia falar? Já falei demais. Tá, então vamos ler aqui o Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Tá vendo? Você fica me apressando, eu esqueci. Bodhanatattva, por favor, aceite nossas reverências, né? Você fica me apressando, eu esqueci, então. Bom, estamos lendo o Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, canto 4, capítulo 21. Deixa eu ver aqui o nome do capítulo. Instruções de Maharaja Prito. Paramos exatamente no ponto onde Prabhupada estava falando um verso do Bhagavad Gita que dá um resumo da consciência de Krishna. É o capítulo 9, verso 27. Esse capítulo 9 é fora de série, né? É um melhor que o outro. Ya Karoshi Ya Dasnasi Jadu Roshi Dadasi Ya Ya Tapasyasi Kunteya Tatkurushua Madarpanam. Em português, tudo o que fizeres, tudo o que comeres, tudo o que deres em caridade e todas as penitências a que te submeteres, deves fazer tudo isto em consciência de Krishna, ou seja, para a satisfação da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Se todas as pessoas do Estado, incluindo os servos do governo, aprenderem as técnicas da vida transcendental, então, embora todos sejam passíveis de serem punidos de diferentes maneiras pelas estritas leis da natureza de Deus, não ficarão comprometidos. Está vendo? Vamos Como nós falamos no começo do programa, a única maneira de resolver todos os problemas da sociedade, de se livrar de todos os problemas, de todos os pecados, é a consciência de Krishna. Não existe outra maneira, não existe outra maneira e não existe outra maneira. O próprio Deus falou isso pessoalmente. Deixa eu ver aqui onde eu estava. Ô, Bimala, você fica aí me apressando, eu erro tudo. Aqui. Eu peço a todos os semideuses de coração puro, aos antepassados e às pessoas santas que apoiem minha proposta, pois após a morte o resultado de uma ação é igualmente compartilhado pelo executor, pelo ordenador e pelo aprovador. Quem votou, né? O executivo, quem mandou e quem aprovou. Quem aprovou, né? Aprovou o candidato na urna lá, está se comprometendo com as estritas leis da natureza de Deus. É a lei do karma, né? Karma. Karma, trabalho. Então. Então quem vota assina uma carta em branco ao político que ele escolheu. E aprovou ele, né? Aprovou, então vai dividir com ele também tudo que ele fizer de errado. E normalmente só faz coisas erradas, né? Os políticos atuais só fazem coisas erradas. E aí, meu amigo, quem aprovou, quem votou nele, é cúmplice. É cúmplice e vai ter o seu grau de culpa. E a sua cota de pecado cometido por ele que você vai pagar também. Tá? Então. Prabhupada falou, melhor, né, não se envolver com política nem com político. É a melhor opção, Prabhupada falou isso. O governo de Prito Maharaja era perfeito, a não ser, né, que um devoto de verdade entre na política ou esteja na política, aí tudo bem, né? O governo de Prito Maharaja era perfeito porque era, ou então se o político ajudar a consciência de Krishna, mas ajudar na prática, de fato, né? Aí tudo bem, né? Aí ele é beneficiado. Tá, não vamos entrar nesse ponto, Bhima. O governo de Prito Maharaja era perfeito porque era administrado exatamente de acordo com as ordens das escrituras védicas. Prito Maharaja já explicou que o dever principal do governo é zelar para que todos desempenhem seus respectivos deveres e se elevem à plataforma de consciência de Krishna. E os deveres são descritos e ensinados nas escrituras védicas. O governo deve ser conduzido de tal modo que naturalmente as pessoas sejam levadas à consciência de Krishna. Portanto, o rei Prito queria que seus cidadãos cooperassem plenamente com ele, pois, se eles concordassem, gozariam do mesmo benefício que o rei após a morte. Se Prito Maharaja, como rei perfeito, fosse elevado aos planetas celestiais, os cidadãos que cooperassem, aprovando seus métodos, seriam também elevados com ele. E atualmente, os políticos e governos vão para o inferno e quem votou nele vai para o inferno junto. Quem aprovou, quem apoiou, né, vai junto para o inferno com eles. É cegos guiando cegos. Vão todos para o mesmo buraco do inferno. Isso me lembra aquela palestra de Srila Charadeva Bhima. Que espécie de devoto é você que vê o mundo inteiro indo para o inferno e não faz nada? Fica só aí cuidando da sua vidinha. Está lá. Está lá no perfil da rádio, na história da rádio. Com certeza não é de primeira classe nem de segunda. Tá. Se Prito Maharaja, como rei perfeito, fosse elevado aos planetas celestiais, os cidadãos que cooperassem aprovando seus métodos seriam também elevados com ele. Uma vez que o movimento para a consciência de Krishna em vigor no momento atual é genuíno, perfeito e autorizado, e está seguindo os passos de Prito Maharaja, qualquer pessoa que cooperar com este movimento, tá vendo? Atenção, milionários, Qualquer um que cooperar com este movimento ou aceitar os seus princípios obterá o mesmo resultado que os trabalhadores ativamente dedicados a propagar a consciência de Krishna. Calma, estou ladeando a página aqui. Meus queridos e respeitáveis senhores e senhoras, conforme as afirmações autorizadas das escrituras védicas, tem que haver uma autoridade suprema que seja capaz de conceder os respectivos benefícios de nossas atividades atuais. Caso contrário, por que haveria pessoas incomumente belas e poderosas, tanto nesta vida quanto na vida após a morte? A única meta de Prita Maharaja ao governar o seu reino para elevar os cidadãos ao padrão de consciência de Krishna. Ih, errei alguma coisa aqui. Vou voltar. A única meta de Prita Maharaja ao governar seu reino é que faltou uma vírgula na minha cabeça, Bima. Eu que não sei ler direito. É. A única meta de Prita Maharaja ao governar seu reino era elevar os cidadãos ao padrão de consciência de Deus, consciência de Krishna. Esse é o dever, né, de todo governante. É porque o governante é um representante de Deus e ele deve representar Deus e não representar o povo ou qualquer outra coisa. Como havia uma grande assembleia na arena do sacrifício, havia diferentes classes de homens presentes, mas ele estava especialmente interessado em falar àqueles que não eram ateístas. Já se explicou nos versos anteriores que Prita Maharaja aconselhou os cidadãos a tornarem-se Adokshajadiya, que significa conscientes de Deus ou conscientes de Krishna. E neste verso, ele apresenta especificamente a autoridade das escrituras autorizadas, muito embora seu pai fosse o ateísta número um, que não se guiava pelos preceitos mencionados nas escrituras védicas, que praticamente suspendeu todas as realizações e sacrifícios e que causou tanto desgosto aos sacerdotes brâmanas que estes não somente o destronaram, mas também o amaldiçoaram e o mataram. Os homens ateístas não creem na existência de Deus, de modo que entendem tudo o que acontece em nossas atividades diárias como sendo arranjo físico e ao acaso. Os ateus acreditam na filosofia Sankhya ateísta da combinação de Prakriti e Purusha, ou seja, da energia e do desfrutador. Eles só acreditam na matéria e sustentam que a matéria, sob certas condições de amalgamação, dá origem à força vital, só que nunca provaram isso e nem vão provar. Que então aparece como o desfrutador. Depois, quando a matéria se combina com a força vital, as muitas variedades de manifestação material passam a existir. Tampouco os ateístas creem nos preceitos dos Vedas. Segundo eles, todos os preceitos védicos são meras teorias que não têm aplicação prática na vida. Levando tudo isso em consideração, Prita Maharaja sugeriu que os homens ateístas... Prita Maharaja sugeriu que os homens teístas rejeitassem solidamente as visões ateístas baseados em que não pode haver muitas variedades de existência sem o plano de uma inteligência superior. Os ateístas muito vagamente explicam que essas variedades de existência ocorrem apenas por acaso. Nada acontece por acaso, meu amigo. Mas os teístas que creem nos preceitos dos Vedas devem chegar a todas as suas conclusões sob a orientação dos Vedas. O Vishnu Purana afirma que toda a instituição que divide a sociedade humana em quatro classes sociais e quatro classes transcendentais destina-se a satisfazer a suprema personalidade de Deus. Então vamos parar aqui no Vishnu Purana. É porque é um tema bem complexo e grande também, né, Bimala? Esse negócio de ficar lendo aí, correndo, não dá certo, não. Tá. Então, todo o conhecimento, todas as respostas com todos os detalhes estão nessa coleção Shrimadbhagavatam, O Purana Imaculado. É muito simples, você entra no nosso site agora, krishnafm.com.br, e na segunda linha está passando o link Livros Grátis, onde você encontra essa coleção para ler na tela ou baixar. E o próximo link é o link Livros de Prabhupada, onde você encontra essa coleção via correio para todo o Brasil. É para quem não quer ler na tela, não quer baixar, então só resta encomendar aí o Shrimadbhagavatam, primeiro canto, volume 1, volume 2, volume 3. Chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 981715751. Tá, essa correria para ler o livro de Krishna. Então vamos ler o livro de Krishna, vamos lá. Paramos aqui onde os pastores de vacas adultos, liderados por Nanda Maharaja, passaram aquela noite na margem do rio Saraswati. Eles jejuaram o dia todo e beberam um pouco de água à noite. Entretanto, Enquanto eles descansavam, uma grande serpente da floresta próxima apareceu perante eles e vorazmente começou a engolir Nanda Maharaja. Nanda começou a gritar desesperadamente: "Meu querido filho Krishna, por favor, vem e me salve deste perigo. Essa serpente está me engolindo." Quando Nanda Maharaja gritou por ajuda, todos os pastores de vacas adultos levantaram e viram o que acontecia. Eles imediatamente pegaram tochas de fogo e começaram a bater na serpente para matá-la. Porém, apesar de ser atacada com tochas de fogo, a serpente não estava perto de desistir de engolir Nanda Maharaja. Nesse momento, Krishna apareceu na cena e tocou a serpente com seus pés de lótus. Imediatamente após ser tocada pelos pés de lótus de Krishna, a serpente deixou o seu corpo de réptil e apareceu como um belo semideus chamado Vidyadhara. Suas características corpóreas eram tão belas que ele parecia ser adorável. Havia um brilho e resplendor que emanavam de seu corpo, e ele estava ornamentado com um colar de ouro. Ele prestou reverências ao Senhor Krishna e permaneceu perante ele com grande humildade. Krishna então perguntou ao semideus: "Você parece ser um semideus muito bom e favorecido pela deusa da fortuna. Como então você realizou essas atividades abomináveis e como obteve o corpo de uma serpente?" E o semideus então começou a narrar a história de sua vida prévia. "Meu querido Senhor Krishna", disse ele, "em minha vida prévia eu era chamado Vidyadhara e era conhecido no mundo inteiro por minha beleza. Porque eu era uma personalidade celebrada, costumava viajar por toda parte em meu aeroplano. Enquanto viajava, vi um grande sábio chamado Angira. Ele era muito feio. E porque eu tinha muito orgulho da minha beleza, eu caçoei dele. Por causa dessa ação pecaminosa, fui condenado pelo grande sábio a assumir a forma de uma serpente." Deve-se notar aqui que antes de ser favorecida por Krishna, a pessoa está sempre sob os modos da natureza material, por mais elevada materialmente que possa ser. Vidyadhara era um semideus elevado materialmente e era muito belo. Ele também possuía uma grande posição material e era capaz de viajar por toda parte com o seu aeroplano. Mesmo assim, ele foi condenado a se tornar uma serpente em sua próxima vida. Qualquer pessoa elevada, materialmente, pode ser condenada a uma espécie de vida abominável se não tiver cuidado. É um conceito errado achar que, depois de alcançar o corpo humano, a pessoa nunca se degrada. Vidyadhara afirma, em pessoa, que apesar de ele ser um semideus, foi condenado a se tornar uma serpente. A maioria vai perder a forma de vida humana. A maioria, 99%, não, 99% não, Bima. Pelo menos 70%, pelo menos 70%, é porque quem está no modo da paixão normalmente vai voltar aqui, mas perde também a forma de vida humana. Volta aqui, mas volta corpo de rato, barata, cobra, lagarto, né? A maioria vai nascer em corpos de cães, gatos, porcos e macacos. A maioria, né? Tá, depois a gente fala mais. Mas por que foi tocado? Tá, ele foi condenado a se tornar uma... Foi zoar o sábio, né? Foi condenado a se tornar uma serpente. Mas por que foi tocado pelos pés de lótus de Krishna? Imediatamente veio a consciência de Krishna. Se purifica na hora, né? Se entra em contato com Krishna, com os devotos de Krishna, ou com a parafernália de Krishna, a pessoa se purifica na hora. Não totalmente, né? Tem que ralar. Pensa que Deus é barato? Não, não é de graça, não. Tem que ralar. Até mãe Yashoda, mãe de Deus, né? Nesse mundo aqui, no passatempo, ela tinha que ralar, tinha que bater leite, moer o trigo. Meu amigo, oficina, mente desocupada é oficina do diabo. Mas voltando aqui, ele admitiu, entretanto, que em sua vida prévia era realmente pecaminoso. Uma pessoa consciente de Krishna sabe que ela é sempre a serva do servo de Krishna. Ela é a mais insignificante e qualquer bem que faça é pela graça de Krishna e do mestre espiritual. O semideus Vidyadhara continuou a falar para Sri Krishna. Porque eu estava muito orgulhoso da beleza primorosa do meu corpo, disse ele. Eu zombei das características feias do grande sábio Angira. Ele me amaldiçoou por causa de meu pecado e eu me tornei uma cobra. Agora, considero que essa maldição do sábio não foi uma maldição de verdade. Foi uma grande bênção para mim. Se ele não me amaldiçoasse, eu não assumiria o corpo de uma serpente e não seria tocado por seus pés de lótus, e assim me livrado de toda a contaminação material. Na existência material, quatro coisas são muito valiosas: nascer numa família decente, ser muito rico, ser muito instruído e ser muito belo. Essas são consideradas posses materiais. Infelizmente, sem consciência de Krishna, essas posses materiais às vezes se tornam fontes de pecado e degradação. Apesar de Vidyadhara ser um semideus e ter um corpo bonito, foi condenado a um corpo de serpente por causa do orgulho. A cobra é considerado o ser vivo mais cruel e invejoso. Porém, aqueles que são seres humanos e têm inveja de outros são considerados ainda mais nefastos do que as cobras. A cobra pode ser dominada ou controlada com o canto de mantras e ervas. Porém, a pessoa que é invejosa não pode ser controlada por ninguém. Meu querido senhor, Vidyadhara continuou. Não continuou. Vai parar aqui. Poxa vida, Bimala. A gente tem que ler mais o livro de Krishna, hein? Só eu falar menos. Tá bom, o culpado sou sempre eu. Não, é que você colocou muitos livros, né? Muitos livros num programa pequeno. Tá bom. Bom, gente boa, quem quer ler esse néctar, né? Deve já pedir já, né? Esse livro está à disposição no nosso site. Você entra agora na krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Livros Grátis, onde você encontra esse livro de graça para ler na tela ou baixar em áudio. E o próximo link é para quem não quer ler na tela nem baixar o áudio,